64, dia histórico da luta armada. 25 de junho, 75, independência, viva Moçambique. 26 até 30 de abril, 4º congresso, Frelimo Oye, a luta continua. Oh, Marechal Zamora Machel, Canimambo. A luta sempre, até a vitória final. 25 de setembro, 64, dia histórico da luta armada. 25 de junho, 75, independência, viva, viva Moçambique. 26 até 30 de abril, 4º congresso, Frelimo Oye, a luta continua. Musambi, Africa Musambi, a luta continua. Oye Africa, viva viva Musambi, Africa Musambi, a luta continua. Oye Frelimo, viva viva Musambi, Africa Musambi, a luta continua. Oye Frelimo, viva viva Musambi, Africa Musambi, a luta continua. Oye. Oh, yeah.